Chitão. Esse faz a galera dançar. Let's go play, meu DJ. Manda ver. Oi, som desce. Vamos nessa, rapaziada, só aquecendo legal pra você aqui. Eu já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu... Vamos nessa, rapaziada, agradecer vocês mesmo de coração. Tá começando mais uma super programação por aqui. Sete Polidense pela primeira vez. Super Trovão Digital. Contamos 100%. A gente vai fazer a festa legal, bacana. Com certeza até as 7 da manhã. Vamos que vamos pra cima. Pra cima! Novíssimo Super Trovão Digital, o Águia do Marajó. O Águia do Marajó. E aí, são dois DJ. Esse é o Águia. E aí, são dois. Vamos nessa machinha legal, bacana pra você. Esse é o Águia do Marajó. Engraçado. Só pra testar um som pra você. Esse é o Águia do Marajó, detonando donas. Só no aquecimento. Dame la vuelta, dame la cultura, no me cambia ahora. aceite. E eu não largo uma loira gelada. Tem que tá gelada, tem que tá levada. Não pode espumar, só vou na loira gelada. Tem que tá gelada, tem que tá levada. Não pode espumar. DJ Catitinha, Catitão, Thiago e DJ Manuel Júnior comandam o trovão, meu amor. Toma mé, baby, toma mé, baby, sem Miguel. Eu não arredo pé, doidão de tanto. Toma mé, baby, toma mé, baby, sem Miguel. Eu não arredo pé. DJ Manuel Júnior, solta som. Fala pra essa mina vir ficar comigo. Com o DJ Marlon Beat, tá prévio, eu piro. O DJ gordidinho no comando, eu agito. Fala pra essa mina vir ficar comigo. Alô, Bel, banda Lopes. Aqui é pressão sonora. Se você não sabe o quanto eu amo você. Só pra esquentar, legal, bacana pra você. Esse é o Águia, o Águia. Mandaria só pro teu amor. Diz. Tu me faz sonhar, me deixando acordado. Eu faço de tudo pra estar ao seu lado. Só me dá uma chance pra mostrar o que sinto. Oh yeah. Mas eu não me preocupo se eu de te encontrar. Hoje eu preciso amor me declarar. Se eu esconder esse amor, eu vou ficar maluco. Fala pra essa mina vir ficar comigo. Crocodilo, deixa na rua, deixa na rua, deixa na rua, deixa na rua, pra você. Só pra esquentar, legal. Nossa amiga Witch já presente. Vete embora. Alô, Cleiton. Eu pago, eu nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante, não tem lá. Amante, nunca vai casar. Eu penso que eu pago, eu nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante, Comando Águia! Comando Águia! Águia do Maranjó! Júnior, o pancadão de Macapá. Ai, que difícil, enrolei. Que saudade do meu ex, onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter. Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair. Ele regra tudo que eu vou fazer. Terminei com o parceiro que virava o copo. Bebia comigo do jeito que eu gosto. Brasil. DJ Manuel Júnior. Eu não posso. só as melhores pra você. Pra galera curtir, dançar. Fala pra você, não comprou essa cartela de bingo. Apenas 20 reais. Meu parceiro Matupiri. Esse troco tá animal. A gente repete. Vinte, bora que é o águia. Só no aquecimento. Fiz, enrolei, que saudade do meu ex. Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter com essa pessoa. Essa lembrou do ex. Nada a ver. É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair. Ele lembra tudo que eu vou fazer. Tchis. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera. Esse cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Eu um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa. Tô ligada a merda. Manda brasa! Chora, não pague imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa. O Águia do Marajó. Mas se eu ligar pra ela, trago a minha vida ou a vida dela. O Comando Águia! Batidão do Lela, que... O novo Águia. Vim fazer o quê? www.pancadão.blogspot.com DJ Manuel Júnior Pancadão, produzindo sucesso pra você. Veja-me crescer, não quero ser amante. Escuta o que eu digo, já não aguento mais. Já não aguento ver seu marido te tratando assim, com tanto desprezo. Não te dá valor. Sai fora dele, sai. Vê se me escuta. Não quero estar aí para ver ele te maltratar de novo. Então vem, vamos ver no que vai dar essa loucura. Vem, vamos viver o nosso amor. Barão Vermelho, Prime, Josias Inigualável e DJ Anderson Melo, DJ Fagner Digital. Barão Josias Inigualável, DJ Anderson Melo, DJ Wagner Digital. Barão Vermelho, vai, vai, vai, sainha bem curtinha, se mata papai. Estilo cheio, sou, tô cheio de amor. E vem minha novinha, que hoje eu tô que tô. Quero chá, que eu colo em mim, pode vir que eu tô afim. A evolução de Altamira, bora curtir. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Equipe Audiomania, vai te enlouquecer. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Equipe Audiomania, vai, Vanessa. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Equipe Audiomania. Só um aquecimento bacana pra você. Vou te mostrar. Esse é o Águia do Marajó. Tem que ser, Equipe Audiomania. Meu parceiro Val e toda a comitiva. A galera de Macabá também. Já tá em peso. nossa equipe de apoio também. Então ela sai, essa menina é demais. Sainha bem curtinha, se mata papai. Estilo cheio, sou, tô cheio de amor. E vem minha novinha, que hoje eu tô com toca. Ela chega, eu colo em mim. Pode vir que eu tô afim. A evolução de Altamira, bora curtir. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Equipe de mania, vai te enlouquecer. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Equipe de mania, vai te enlouquecer. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Equipe de mania, vai te enlouquecer. Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser. Se me esquece, eu tô de boa todo lado do Curujito e também do Batico. Bora pra cima, seu Cleison, com o Playboy daquele jeito. Patrick, Diego, Xere, Bebel, vá. Bora ver quem é fiel. Uísque é pra beber, dinheiro é pra gastar. Equipe pega fuga, vamos endoidar. Uísque é pra beber, dinheiro é pra gastar. Equipe pega fuga, vamos endoidar. E olha quem chegou, não dá pra controlar. Isabela e a Cris, as meninas pega fuga. Som digital 4.0, pra mim não tem igual. DJ Danilo e Rafael, toca pras meninas. DJ Greg, sou considerado na batida. E no top, DJ N, o equipe pega fuga, que já tá bebendo. Uísque é pra beber, dinheiro é pra gastar. Equipe pega fuga, vamos endoidar. Uísque é pra beber, dinheiro é pra gastar. Equipe pega fuga, vamos endoidar. Super Trovão da Parada. Eu vou pra night e sair com os moleques. Por favor, vê se me esquece. Eu tô de boa todo lado do Curujito e também do Batico. Bora pra cima, seu Cleison, com o Playboy daquele jeito. Patrick, Diego, Xere, Bebel. Não é de via, não é de vi, vai pra cima, vai de via. Não é de vi, vai pra cima, vai de via. Não é de vi, vai pra cima, vai de via. Sucesso absoluto! O novo coelho sal de agora vai tocar. O novo coelho sal de agora vai tocar. Vem curtir assim o clima. É high-volt, a tecnologia todo mundo aprovou. Se liga nesse show. Se liga nessa, meu amor. Coelho sal de já chegou. Tocando, tocando, tocando. Agitando, agitando, agitando. Gente, eu tô louca. Eu tô com o DJ Catitão e DJ Catitinha. O DJ Thiago, DJ Manuel Júnior Pancadão. Adoro! Não é de vir, vai pra cima, vai de via. Não é de vir, vai pra cima. Toma, show, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai trazer pra descer, chapa pra subir, te botando de leve no sapatinho, chapa pra descer, chapa pra subir, te botando de leve de todo no sapatinho. Saiu com Lohan um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Lohan um dia, saiu que da vida. Alô, Super Trovão! Águia do Marajó! Está difícil de entender. Já não sei o que você. Me manda, pelo amor de Deus. Cê é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Esse é o Águia do Marajó pra você. Prefiro ficar sozinho. Alô, Witch, você. Daqui a pouquinho a gente pegar um sol aí bacana. Essa relação. Olha pra você, não comprou essa carteira de bingo. Apenas R$20. A galera do Rei Benedito aí, ó. Galera que veio de Macapá. Esse é o Águia! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Comando Águia! Diz que és minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Comando Águia. Fitmano. Só no esquenta bacana pra você. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. Sente a pressão do Águia. Não me culpando, me chamando de tacado. Porque eu comi as duas e prometi pra adorar. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Esse amigo envolvido é putão treinado. Pega a novinha, passa a pedra, cara. Pega a novinha, passa a pedra, cara. Esticado de farinha, e muito mais de luz. Bandido não cansa, bandido tá louco. Bandido não cansa. É na pressão, do Águia! Comando Águia! Te tranco no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. O prazer te dou um trato como nunca vou te dar. Olha pra você que vai ter sua foto, hein? Hoje a gente vai estar batendo, revelando na hora pra você. Já temos o copo aí da festa, apenas 10 reais. Compre aí também sua cartela de bingo, apenas 20 reais a cartela do bingão, valendo 5 bons. Esse é o Aguia do Marajó detonando tudo! Vai dar PT, esse é o Águia, o Águia. Ela chegou na festa, no clima ostentação. Toda bandidona, que chacoça pros ladrão. Que chacoça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. É DJ Nelly, uma simples DJ mulher. Avisa! E a galera de Macapá já em peso! Tá sendo gravado já o CDzão Vivaço! Hoje o Águia do Marajó vai sacudir tudo! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! Comando Águia! Comando Águia! Quero me mais alucinante, o voo mais alucinante do Águia do Marajó. Minha alma não te vê contente, não abandona o pino da gente. Que no ele pra confesso tu demorou. Minha águia vai sair do lado. Esse é o Anel! Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. O Anel do Marajó! Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de ficar com a gente. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar no pão. Vinha aqui na favela, pra sentar no pão. Quem veio solteiro hoje é o Águia do Marajó sacudindo tudo! Esquenta bacana pra você. E esse é o Águia, o Águia, o Águia, o Águia. O Águia do Marajó. Esse é o Águia do Marajó pra você curtir. Só pra esquentar a galera, DJ Manuel Júnior. Comando Águia. Comando Águia. Águia. Segura. Soy el fuego que... drop it like, drop it like this. É na pressão, é na pressão. Esse é o Super Trovão Digital. Esse é o Águia do Marajó. Som no esquenta pra você. Tchis. Comando Águia. Nosso amigo Léo da Sofrência. Alô, Paulo! E a galera já chegando pra curtir o Águia do Marajó. DJ Manuel Júnior! Seu águia do Marajó, sacudindo tudo! águia, o águia, o águia do Marajó. Parceiro Mato Benito, vem! Ele, toda a comitiva! Olha pra você logo pro seu copo aí! Temos o copo personalizado, apenas 10 reais! Já tá rolando a gravação do CDzão ao vivo! Alô, Thiago! Meu parceiro Tindrei! Alô, DJ Ednei! Avisando a galera aí, ó. Temos uma rifa. Valendo motor rabeta. Apenas 5 reais a rifa. Valendo motor rabeta zerinho. Vem te embora pro Águia do Marajó. Catitinha, Catitão, e a família manda abraço. Logo pra essa cartela de bingo vai permanecer nos 15 reais. Você comprando acima de duas ainda concorre em isopor lotado de cerveja, papai. Meu parceiro Catitinha, alô, Chino Boy. É maneira a música ou não? Só vou gravar outro, parceiro. Não é esse beat, esse é um beat calmão, né, velho? DJ Júnior. Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Só quem sabe faz o sinal. Vendo caqueado. Só nós dois dentro do carro com vidro todo fechado. Você só relando em mim, me deixando todo oriçado. Faz o que eu falo pra nós dois fazer sexo. Vou te levar pro vale quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. Pego, pego, pego. Olha que eu pego. Olha que eu pego. Olha que eu pego. Na tomada só fica louca quando o bebê ela se solta. Ô Miguel, alô Miguel, a Miguel, chamando o Macapá, faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com vidro todo fechado. Você só relando em mim, me deixando todo oriçado. Porra, faz o que eu faço, nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro vale quando eu terminar eu pego. Pego, pego, pego, terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. E aí, show? Eu pego, pego, quando terminar eu pego. E a galera já chegando pra curtir. Hoje segue Polidense. É o somzão do Águia do Marajó. DJ Manuel Júnior. Catitinha, Catitão. Thiago Edirei. E o chefe manda abraço. Futebol! Carreta, moça, flor. E é no caqueado! Tá achando envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. E colocou nas entregas pra gente. Tá achando envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, domingo já tá na área. Vai, mexe o bumbum. Só um esquenta pra você. Foi pro vale muito lugar. A fim de se envolver só 18 anos. O que vai acontecer? E a galera já chegando pra curtir. O que vai acontecer? Hoje a sede pole desse. Vai ficar pequenininha. Vai dar, vai cheio. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Se mistura o tequila e pode cair. Ela só tem 18 anos. O que vai acontecer? Ou mistura o tequila e pode cair. O que vai? E o que vai acontecer? Vai dar PT, PT, PT, PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Só quem sabe. Tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Vem pro show do Águia! Você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me responde.

tiro trepidante, furioso da Amazônia. Tá chegando, tá chegando. Eu quero pro dia 1º de julho. Que te amo. É o lançamento trepidante. Eu vou curtir o trepidante, furioso da Amazônia. Diz que ama e cai, ou se distrai. Onda 007. De pijama, maquiada, desbocada ou educada. Meu parceiro de Encaditão, puxa ela, Encaditão. Chinela havaiana. De TPM, sossegado, viajando aqui em casa. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo, com suas virtudes e os seus defeitos. Põe tudo na mala, não esquece de nada. É suval da valor. Vida bem, que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém. Que há de bom nas outras, você tem vezes sim. Meu coração tá pronto, esperando por você. E aí? Vida tem, que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sim. Meu coração tá pronto, esperando por você. Pode entrar sem bater. É mil graus. Ai, assassino! Vetibana que eu arguei no Marajó. Espera. Não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver dessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. DJ Manuel Júnior detonando. Eu tô pedindo pra você voltar. Esse é o Super Trovão Digital. Outro sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está correndo exatamente. Ao vivaço na Polidez. Oh, oh, oh, oh. Gente. Pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor. Eita, sofrência! Meu parceiro de Thiago, cadê a Andréia, Thiago? Bora dançar! DJ Manuel Júnior! Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver dessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. E aí? Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Vanessa Silva, você? Não tô pedindo pra você voltar. Não quero. Essa é pra você. Eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Esse é o Águia! Edgar Sada! Fiz um carinho e te pedi pra fazer amor. Pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. São as melhores meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Capa já em peso. Eu vou te amar por mais. Galera do Chico da Lagoa, meu irmão. Eu te acho de novo. Só gente boa. Eu volto no tempo, sou mais uma vez. Alô, seu Alvin. Eu vou te amar por mais uma vida. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo, sou mais uma vez. E volta a nascer no fim. Capricho, capricho. Franquito Produções. Isso, a vida é tão sem graça. Só, parece que nada se encaixa só. E eu aqui. DJ Manuel Júnior. Pitbora! Me chama de amor. Pra deitar e ficar embaixo do cobertor, esperando pra minha amiga Naila. Puxa o catitinha, Naila. O meu corpo se encaixa bem no seu. Cadê uma tubiri, hein? A gente se entrega de coração. O destino que nos escolheu. Alô, Matubiri! As suas mãos ali no crescer. Júnior. Só as melhores pra galera dançar. CDzão gravado ao vivo. Sede Polidez. Cheguei às 15 horas. DJ Manuel Júnior. O salão tava cheio. Ao som do Águia. Fiquei na sala de espera e sem querer. Escutei toda a conversa. E aí, questão? Mas que dó dessa moça. Não quer mais ser a outra. Não deseja esse mal pra ninguém. Pra esposa não é fácil também. Apaixonados. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe. E a galera de Macabã. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vou fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Meu parceiro Darley, 8 de julho, Rio Rosal. Flores não sabem amar, flores não sabem.

por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. DJ Manoel Júnior, o pancadão de Macapá. DJ Manoel Júnior, lindo show. Só pra machucar, galera. DJ Manoel Júnior. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar e não estar com você. Chega da tremedeira, o mal na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Meu patrão manda brasa. Já com a gente. Alô, Aristeu! E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Olha o preto chorando. Pra que brigar, seu amor? Aí, se é uma espécie de um vício, minha maneira de querer. Bora, querer! Pra que brigar, chorar embora? Essa hora vai me dar vontade de você. Pra que brigar, seu amor? É isso, mas esse é o nosso maior sucesso. O mestre DJ Manoel Júnior. Aqui é sucesso absoluto. Petibora, vem curtir. Um sorriso numa foto. Lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Só pra machucar. Digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. E aí? Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Meu parceiro, seu ouvir, a galera que veio no Rei Benedito, traz ela pro salão. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve tá me olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse só pros apaixonados. Eu aviso, meu parceiro Val, fica contigo. Alô, Luigi, faz ela feliz. E aí? Cuida bem dela, cê não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas não fui capaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Manoel Júnior, Manoel Júnior, o pancadão de Macapá. Asas Livres. Todo mundo conhece. Só o melhor da rocha pra você dançar. Sede pode dance. Passei a noite, claro, eu não consegui dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. Primeiro refúgio é pedir um café, que venha mago quente me tire do pesadelo. Não acreditei, me belisquei o dia inteiro. E aí? mas eu não acordo, não acordo no dia do seu canto. Eu passei de Catitão, Gatitinha, Thiago e Dinei. E se explodam os convidados, essa galera que comanda o Águia, essa sua mente, Super Trovão. Esse teatro, olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Oi! 91-32-41-15, Manuel Júnior. É na pressão, é na pressão. É o DJ Manuel Júnior.